pedra preciosa. Teoria de energias em yoga. Ela dizia o quanto era foda. Tem essa vida que nós tem agora. Jogo, jogo, jogo duro. Jogo, jogo, jogo duro. Jogo, jogo, jogo duro. Jogo, jogo, jogo duro. Ela me pede pra eu jogar tudo. 021, meu bonde joga sujo. Fazendo dinheiro e planos pro futuro. Fudendo essa beat pensando no lucro. Brinca muito. As pais se rebolando pra vagabundo. Só pela postura uma mulher diz tudo. Olha no meu olho e fala que eu sou tudo. Seu vagabundo, seu protetor. E quem vai te dar o mundo? Yeah, eles correm atrás de mim. Sempre lidando com flash. Máquina de fazer dinheiro. Gasto em lace a metade do cash. Com limão faço suco. É mesmo assim, baby, business tá louco, yeah. Nós só chega em grupo. Mano, sem plano não ganha tem pouco, yeah. A nova vida passou de 1 milhão. Me dá o money, money, money. Na correria com muita gratidão. Cadê o money? Sempre original, baby, não se preocupa. Eu subi sim e foi muita luta. Disseram que era tudo fake. É só na cabeça, é sim. Competição, baby, não te preocupa. Porque eu já ganhei essa luta. Não deixe ninguém te dizer. É só na cabeça, é sim, é sim. Joga duro, joga duro, joga duro, vai. Joga duro, joga duro, joga duro, vai. Joga duro, joga duro, joga duro, vai. Vai bater mais, vai bater mais. Joga duro, joga duro, joga duro, vai. Joga duro, joga duro, joga duro, vai. Joga duro, joga duro, joga duro, vai. Vai bater mais, vai bater mais. Deixa ela na onda antes da meia-noite. Várias gostosas na casa ouvindo a Loki. Será que ela consegue fazer na cama tudo isso que ela faz no TikTok? Deixa ela na onda antes da meia-noite. Várias gostosas na casa ouvindo a Loki. Será que ela consegue fazer na cama tudo isso que ela faz no TikTok? Jogo, jogo, jogo duro. Jogo, jogo, jogo duro.